40, 27, 36. O Bregueiro de Luz. Tá bom, parou. Se você quer tanto arrastante dor, tudo que a gente falou não vai voltar atrás. Bandeira branca hoje eu tô querendo paz. Nem tá mais aqui quem falou. Porque foi mesmo que a gente brigou. Alguém já te contou que fica linda com essa cara brava. Não tem nem como ficar com raiva. Ciúme é coisa de quem ama. E aí você vem pro sofá ou eu volto pra cama. Pra ganhar você eu perco a discussão. Orgulho bobo eu abro mão. A gente começa de onde parou. Faz as pazes fazendo amor. Pra ganhar você eu perco a discussão. Orgulho bobo eu abro mão. A gente começa de onde parou. Faz as pazes fazendo amor. Alemi Marques, Sad Music. Abraço meu cabeleireiro Fernando. Silva, o Bregueiro de Luz. Tá bom, parou. Se você quer tanto a razão de dor, tudo que a gente falou não vai voltar atrás. Bandeira branca hoje eu tô querendo paz. Nem tá mais aqui quem falou. Porque foi mesmo que a gente brigou. Alguém já te contou que fica linda com essa cara brava. Não tem nem como ficar com raiva. Ciúme é coisa de quem ama. E aí você vem pro sofá ou eu volto pra cama. Pra ganhar você eu perco a discussão. Orgulho bobo eu abro mão. A gente começa de onde parou. Faz as pazes fazendo amor. Pra ganhar você eu perco a discussão. Orgulho bobo eu abro mão. A gente